E aí, menor? Fala, bochecha. Se liga no papo. Irmão, tu viu aquela mina? Olha como é que a mina ficou, neguinho. Deu mole, hein? Então vamos contar a história dela. Lembra daquela mina que você botou pra ralar? Que te pediu uma chance e você ria. Pois é exatamente a mesma que tu não para de ligar. Olha o mundo girando, quem diria? Eu sei que ela tá mudada, mas vou tentar te recordar. Daquela que você deixou de lado, iludiu a mina mancada, mas ela cansou de esperar. Não é museu pra viver de passado. Hoje ela tá gostosa, tá maravilhosa, eu sei que tá. É porque ela aprendeu a se amar. Agora não tem volta, se quer tentar vai esperar. Lá no final da fila agora é seu lugar. Abençoada por Deus e gata de natureza. Mas quem mandou tu não dá atenção? Coitado de quem perdeu. Se quer replay com ela esqueça. É muita areia pro seu caminhão. Abençoada por Deus e gata de natureza. Mas quem mandou tu não dá atenção? Coitado de quem perdeu. Se quer replay com ela esqueça. É muita areia pro seu caminhão. Lembra daquela mina que você botou pra ralar? Que te pediu uma chance e você ria. Pois é exatamente a mesma que tu não para de ligar. Olha o mundo girando, quem diria? Eu sei que ela tá mudada, vou tentar te recordar. Daquela que você deixou de lado, iludiu a mina mancada. Ela cansou de esperar. Não é museu pra viver de passado. Hoje ela tá gostosa, tá maravilhosa, eu sei que tá. É porque ela aprendeu a se amar. Agora não tem volta, se quer tentar vai esperar. Lá no final da fila é o teu lugar. Abençoada por Deus e gata de natureza. Mas quem mandou tu não dá atenção? Coitado de quem perdeu. Se quer replay com ela esqueça. É muita areia pro teu caminhão. Abençoada por Deus e gata de natureza. Mas quem mandou tu não dá atenção? Coitado de quem perdeu. Se quer replay com ela esqueça. É muita areia pro teu caminhão. Abençoada por Deus. Abençoada por Deus.